503, slipi Scumega, 30. Bruno, nomei ingresso Juliette, portão 03. Ingressão Juliette, portão 03, no grupo 41, nomei. Santos 05, decola 08, controle 10, decimal 8. 08, 05. 5, contato radar, saída da Leda Brit, sub, manter nível, voo 340. 340, sem restrições, pode voar Leda? Autorizado Leda, da presente. Autorizado por de Leda, 3805. Papatango Vitor, Cielo Hotel, para final do procedimento EDS, curva esquerda para o 130, reporte habilitado. 130, reportarei. Aos 1-69, autorizado a decolar, portão 0. Informo o helicóptero 500 pés no setor nordeste do campo a 2 milhas da cabeceira 28, na Itafera, aqui. Iniciando, Globo 600. Na 1-2-0, decola 08, controle 1-2-5. 2-5-4-5, 2-5-5. Estabilizado, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, complete sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Papatango Vitor, Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, boa tarde. Confia em condição de pouso, pistão zero. A 1-0, senhor. Ciente, reporta trem checado. Ali mantém, com 089, pistão 0. Ali mantém, com 089. Vou no meio 00, decolado 10, controle 120, decimal 8. 108, obrigado, bom serviço. O azul 4089, mano, quando autorizado, decola de imediato, senhor? Já, com 089. O ajuste no 013, mão voo. O 1013, está autorizado, pátio, fim de alfa. O posto pera vai chamar a torre 395, passaria do 230, obrigado. Para o pushback em acionamento, Gol 1394, portão 5. Charlie Hotel. Charlie Hotel, aeronave já iniciando a cabeceira, informarei pista livre. Hotel. Em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do passaredo, autorizado pushback em acionamento, reportar ataque 1394. Curva esquerda para o 1-3-0. Esquerda no 3E, tripe 56DZ. Solo Gol 1924, posicionamento. Gol 1924, portão 8, autorizado, reporta táxi. 7, corrigindo, solicito acionar na posição posterior pushback. Está livre de acionamento na posição, reporta para o push, então, Gol no 924. Reportará para o push. No 394, a TR da passarela já liberou a cauda, pode prosseguir o pushback de acionamento, reporta ataque, ok? Afirmativo, prosseguindo o pushback, reportará ataque pelo 394. 4089, contato radar, saída da Eleda, eu submantei nível de voo 360. Dael Leda Yields 360, aprovado 4089. Controle Salvador, boa tarde, até 5857, está com o 2820 para o Web 5857, chegada bom, desça para nível de voo 050. 050, IP 5626, estabilizado. Estabilizado, localizador, TRIP 5626. Trip 5626, complexo final do procedimento LS, M torre na frequência 118, decimal 95. 85, trip 5626, muito obrigado. Aracaju autorizado nível 190, decola da 17, primeira curva à esquerda após a decolagem, no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciona 5173 no transpondo. 2230, após a aeronave na curtíssima final e mantém cabeceiro no zero preparando-se para a decolagem. Na Aerostar já possui PAB, o Lima Vitor Delta? 0 graus no 69, a aeronave alinhando para a decolagem, informarei pista livre. O passarei 2230 confirmando, bando autorizado, decola de imediato. Afirma? Ciente. Do Jale Hotel, solo 14, direita, solo 219. Bono 333, só um instante para prosseguir o push, portão 04. Duas aeronaves vão estar aqui se retaguardo, ok? Não me escuta aguardando. Ok, aguarda. Vitor Charlie Hotel, em frente, Alfa Kilo, parte 3, atentou o sinalizador. Hotel. O Gol 924, pronto para o push. Gol 924, autorizado, reporta táxi. Reportar táxi, Gol 924. Tipo 5626, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 159. Autorizado a pouso, tipo 5626. Passarelo 2230, decolador 15, controle 120, decimal 8. 208, passarelo 2230. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu passarei do 2230. Passarelo 2230, contato radar, saída Arbo, Elefa, sub, mantém nível de voo 180. Arbo, Elefa, 180, passarelo 2230. 1394, táxi via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 10 no 2 agora, um bom voo. Autorizando o táxi via em pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 118,95, bom dia, 1394. Retaguarda. De acordando com a equipe de solo após a mesma, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi, gol no triplo 3. É, tentando passar 0908, passar na nossa retaguarda, está autorizado. Azul 4089, confirma intenções. Cruzal, nível 130 com 20 milhas, 4089. Azul 4089, saída paga para o senhor, foi da Euleda Eudes. Em ataque em frente, Alfa Kilo, parte 3, atentou ao sinalizador. Solo 35626. Trip 5626, 26, em frente Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Na frente Alfa Kilo, Pátio 3, né? Atento ao sinalizador, 5626. 394. Não escutou do solo? Não escuto. Estimado para início do táxi? Mais um minuto. Senta. Goma, triplo 3, não escutou do solo? Totalmente pronto no 4? Autorizado, puxa bem acionamento, reporta táxi. Autorizado, eu. 4089, escutei. Aeronave da companhia retaguarda taxiando, prosseguindo para o 06, após a mesma, a livre, reporta táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, está livre para chamar para o táxi. 4, meu frente, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sobrevoo comprou a da federação a princípio, senhora. Décima 1 na alterna, 133, décima 25. 25, 133, 25, obrigado. Bom dia, 4089. Bom voo. Obrigado. Cruzamento 12080, controle grave, TH. Acredite, Romeu, corrigindo, após cruzamento, controle 119, décima 35. Após o cruzamento, 1935, Romeu. Em curso a Papá, só um instante, cópia Recife, nível pré-aprovado 350. Prepare a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, aguardando nosso escudo, gente do Papá. Igual 220, 0, 0, 08. 208, tenha uma boa tarde aí, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, é o Gol no 394. Decola, não escuta. Gol no 394, boa tarde, contato radar, saída da El Leda Bridge, submanter nível de voo 360. Ciente para o 360, na da El Leda Bridge, Gol no 394. No ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 012, agora em bom voo. Autorizado, puxa através de 5, segue a aeronave puxando no 4, no ponto de espera 1895, 1002 no ajuste. Tchau, tá bom. O controle. Atlético Romeu. Sim, Atlético Romeu, eu regresso. Regresso. Salvador, boa tarde, é o papapapá, Mike e Juliette Romeu. Juliette Romeu, chamo na frequência 1208. 1200 já. Oi, Salvador, boa tarde. Eu, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Efetou o cruzamento da 1735, está com proa de Águas Claras. Confirme para o ideal para o destino. É o Whisky, Tiana. Dá presente para o Whisky. Cliente, mantenha 500 pés, condições visuais na escuta do controle. 500 pés, condições visuais na escuta do controle, não. Web 5857, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento LS, é estabilizado. 2 mil pés, estabilizado. Passaredo 2230, autorizado Elefa. Está presente Elefa, passaredo 2230. Autoriza presente, direto Conquista? Inicialmente Elefa. Sente, passaredo 2230. 2895, ajuste 1002, grato, bom trabalho com o 35. Paulo 35490, está acionado para o táxi, estamos com 52 a bordo, 4 horas e 30, Salvador, Alberto. Trip 5490, táxi via parte principal, Indy Alpha, seguindo como número 3 até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Como número 3, ponto Espera 18.95, obrigado. Funcionário 6142, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 350, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5414 no transponder. 350, Recife, 10, curva esquerda, Puca, Caju, após o Peruísque 58, 208, após 5414. Chiner 6142, correto, portão 1, não chama pronto para o expedicionamento. Chamará. Autorizado sua decolagem, Gono 333. Ok, você vai aguardar o Gono 333. Mike, Juliette, Romeu, confirme a altitude que mantém. 500 pés, senhora. Gente, recebo 800 pés. 500 pés na GL. 500 pés sobre o solo, cara. Sim, escopiado. Setor abandona o setor aqui. Não, vamos bater no fio de atenção. 98, Lima Vitor Delta. Corrigindo, 120, decimal 8, Lima Vitor Delta. 128, senhora, Lima Vitor Delta. Chanel 6315, correto, portão 10, chama pronto para o expedicionamento. Mike, Juliette, Romeu, ciente, mantenha 500 pés, condições visuais. Aguarde pouso do Boeing 733 na 10. Boa tarde, boa tarde. Está estabilizado em LS, EB 5857, complete final do procedimento LS, é um entorno na frequência 118, decimal 95. 1895, Controle Lima Vitor Delta, decolado da 17, em voo check, senhora. Papa Tango Lima Vitor Delta, contato radar, saída Puca Jamo, sub e mantém nível de voo 190. 190, vai subir e mantém, Lima Vitor Delta. Continua a aproximação, já tem quantos minutos nessa área? Já tá liso? Passaredo 2230, autorizado, vitória da conquista. 0, já tem 857, é isso? Gol 1394, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Gente, 1251, alternando 3325. Tenha uma boa tarde aí, um bom trabalho e até volta. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Doutor, o Mike Juliette Romeu pode ingressar a próxima estação, Rafael. Mike Juliette Romeu, tem a aproximação Fox 100. Para 1-0. Delta Zulu, boa tarde, prossiga. Após, o Chané 6326 será autorizado. Ok, grato. O Chané 6326 passa 3.000 para 2.000, 3 milhas de Luna. Ciente, repouso estabilizado. Passará 6326. Alaska Zulu, confirme nível solicitado para Porto Seguro. Sente para cópia, chama 121-9, o Alaska Zulu. Salvador, Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, prossiga. Autorizado direto a Aracaju, Lima, Vitor Delta, na cor de Puca. Aguarde coordenação. Paraguá. Interceptando localizador a 4 milhas externo, 6326. Sané 6326, completo sinal do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 1845, boa tarde. Boa tarde. Passaredo 2230, chame centro, Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 219, Zé. 181, corrigindo 924, ponto de espera. 924, como é seu ponto de espera? Atendo. Já acho que fazer o correto, já posso pro B? Localizador 2 milhas do externo, visual. Turno 363, autorizando decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 159. Webjet 5857, táxi via Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05. Solo Vitor Telefel, do Fátio 3 para o Angada Bypass. Vitor Charlie Hotel, autorizado 180, prosseguindo até a entrada do pátio principal e aguarda para ingresso o Vitor Charlie Hotel. Hotel. 0.3. 203, grato. A Juliette Hotel já foi superado pelo tráfego nacional da Novera, autoriza ingresso na Torre Hotel. Mag Juliette Romeu, autorizado, ingresso. Mantendo 500 pés, na escuta permanente do controle e condições visuais. Autorizado. Papatango Lima, Vitor Delta, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Também. Papatango Lima, Vitor Delta, na escuta. No 333, igual 231, controle 120, décima 8. 108, boa tarde, igual 333. Controle Salvador, boa tarde, igual 333. Gol no 333, contato radar, saída da Leda Bridge, submanter nível de voo 360. Da Leda Bridge para 360, gol no 333. Papatango Lima, Vitor Delta, na escuta? Na escuta, senhora, só estaria se possível a Prod Ilkuk, executar o procedimento. Papatango Lima, Vitor Delta, chame centro, na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2085 chamará. Grato, senhora. Bom trabalho. Bom voo. Posição, Lima, você quer ser no 0, gol no 924. Lima tem 924. 6326. No solo 33. De direita, solo 121, décima 9. Seja na direita, solo 1219. Ali Hotel, táxi autorizado via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre 118 decimal 95. Deixa, hotel. Solo Salvador, muito boa tarde, Chanel 6326. Chanel 6326, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando liberação do gate. Táxi lento via Alfa, manter antes da Juliette, 6326. Chanel 6142, na escuta? Consiga, senhorita. Um estimado para início pushback, acionamento, portão 1. Acredito que mais 5 minutos. Senta. Repete para cruzamento no eixo da 102. Passa lá para cruzamento da Costa do Lu. Equipe 5490, boa tarde. Anima, tem cabeceira no zero. Vitor Tchelli, até autorizado o cruzamento do 735, assista na frequência livre. O liberação do gate, portão previsto é o 01, em coordenação com a companhia infra-S. Bem, estamos a testar a Juliette guardando o gate, o metro é 2000. Tudo decimal 95, corrigindo 19 decimal 35, informa um tráfego no marcador externo, o helicóptero mantendo 510, não me interferir. Paciente, Amaral, 119.35 no Informe, Charlie Alfa, tá? O recebimento da transmissão é 2/2, informe o nível que você está mantendo. Gente. Pro ligou 924, decolou perfil Puka, passando 3000. Gomo 924, boa tarde, contato radar saída Puka, suba e mantenha nível 350. Subindo 350, 924. Confirma a chamada de solo? O Papá Romeu Vitor, ciente, só me confirma o pátio que encontra, se a pista que decola. Tran 3192, boa tarde, sendo a identificação da chegada a Mari, desça e mantenha nível 050. 050, Tran 3198. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda no perfil da saída Puka, transição Caju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decima 8 e aciona 5437 no transponder. Confirmando o transponder 5437, o Papá Romeu Vitor na Aerostar, reporta pronto para acionamento.